Cheguei nesta doutrina e compreendi o segredo do bem viver. Cheguei nesta doutrina e compreendi o segredo do bem viver. Amar e ter amor para seguir neste caminho dentro de você. Amar e ter amor para seguir neste caminho dentro de você. Com o fogo do amor resplandecer na harmonia, saber viver. Com o fogo do amor resplandecer na harmonia, saber viver. Seguimos no caminho de Jesus. Vamos encontrar com o dono da luz. Seguimos no caminho de Jesus. Vamos encontrar com o dono da luz. Papai, segue firme, meu irmão, com este amor que vem do coração. Concentra e segue firme, meu irmão, com este amor que vem do coração. Papai está contente lá no céu por ver a união de tantos irmãos. Papai está contente lá no céu por ver a união de tantos irmãos. Agradeço a papai e a mamãe por esta doutrina da Conceição. Agradeço a papai e a mamãe por esta doutrina da Conceição.